mentes assim brilham. Poucas mentes assim brilham. Poucas mentes assim brilham. Poucas mentes assim brilham. Poucas mentes assim brilham. Poucas mentes assim brilham. Eu não sei se eu acredito, amor. Desse teu brilho, mas talvez seja o destino, amor. Talvez seja o destino. Poucas mentes assim brilham. Poucas mentes assim brilham. Poucas mentes assim brilham. Mentes assim.